A Polícia Rodoviária Federal recuperou nas últimas horas dois veículos na região da Ponte Internacional da Amizade. Por volta de 20 horas e 30 minutos, em frente ao posto, no quilômetro 730 da 277, os policiais recuperaram um importado Ford Focus furtado em Foz do Iguaçu. O registro de roubo é da mesma data de sua recuperação. No momento da abordagem, o veículo já tinha placas do Paraguai. Foram apreendidos o motorista de 17 anos e a passageira de 15. Na ocorrência, encaminhada à Delegacia Especial do Adolescente, os detidos disseram que receberiam um certo valor para atravessar o veículo para o país vizinho. Já por volta de 22h45, no mesmo local, a PRF recuperou um Cruze com placa de Curitiba registrado como roubado na mesma data, no período da manhã. Foi preso o motorista de 42 anos e dois passageiros. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil de Foz do Iguaçu. Não se tem informações mais detalhadas a respeito do fato. Se seriam os presos os autores do roubo ou se estariam apenas levando o veículo para ser vendido no Paraguai. Agora é a Polícia Civil que vai determinar o caminho das investigações. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.